you quebra, fuck you. Vai, vai, you quebra, fuck you. CDs.com. E dança gatinha, o som da guitarrinha. Dança gatinha, o som da guitarrinha. Dança gatinha, você vai aprender. Eu tranco o som da guitarrinha, eu mando pra você. Toca pesadinho. Toca pesadinho. CDs.com. E dança gatinha, o som da guitarrinha. Dança gatinha, o som da guitarrinha. Dança gatinha, você vai aprender. Eu trouxe o som da guitarrinha, eu mando pra você. Nordestinamente.